rimando minha arte no som atabaque, que iluminara encarnei Tupac. Linha de frente dos negros de ação, uma junção de Tyson Barak, raiz africana, frutos e filho. Vai da Guiné a Nigéria a Togo, com poder bélico está os nazis. Por teu racismo a solução é fogo. Nas marginais chamo de marginais. Nosso progresso vai contra a tua ordem, quero domesticar o povo de cá. Começa a matar quando vê que não pode. De elas, o beco, batuque, favela, atrás da energia do povo zumbi. Na vida é um ringue, busca o cinturão. O jab na cara, quero ver tu ringue. 5 vezes mais loucos, 5 vezes mais brutos. Coração gangrenado de ódio de ver o meu povo de luto. A conta chegou, mas não a cavalo, e sim a tambor estralando. Presidente negro no Brasil, é teu reinado acabando. Sem três, diploma, escalei teu sistema. Playboy, tô aqui, batendo de frente com a tua opinião. Hotel 5 estrelas, esse negro aí, escurecendo o teu saguão, sem pentão. Olha equipe, se porque na guerra por cifrão, sem compaixão vão se render a mim. Teu preconceito é um show de stand-up. Se é inveja de tudo que temos, virá motivo de abate. Se prepara pro contra-ataque, que o planeta é dos macacos. Nós vamos fuder teu hype. O povo preto no poder, não tem jeito, só aceita. Vão ter que admitir que a coisa tá preta. A coisa tá preta. Povo preto no poder, não tem jeito, só aceita. Vão ter que admitir que a coisa tá preta. E os frutos que eu coloco à mesa fez pecado ser clichê. Encheram minhas taças de sangue, eu me tornei sommelier. Jogar com as cartas do inimigo não me fez ser a melhor. Pega gasosa e taco fogo. Vocês são ruins, nós é pior. Intelecto de Martin revoltada como X. É tanto flow e conteúdo, alugo no coco triplex. Voz de bandida bolada, pra quem conhece eu tô flex. Jogo verdade na cara, sem recado pro Sedex. Coisa da preta, quem chega dandara. As minhas feridas só meu povo sara. Eu sou a beldade, me chame Odara. Monstra tá solta e ninguém me para. Em linhas eu descolonizo. Ancestrais estão aqui, deixando marcas onde piso. Eu grito a quilomba e esse é o retorno triunfante de quem sempre esteve aqui. Se Palmares não existe, vamos lá reconstruir. Ensinando minhas crianças a se amarem como são. Ampliando os horizontes pro crime, não sou opção. Através das artes e da disciplina, seja na dança, teatro, esporte, sou rimas adiante, na linha, linhas assassinas. É o povo preto no poder, não tem jeito, só aceitar. Vão ter que admitir que a coisa tá preta, coisa tá preta. Povo preto no poder, não tem jeito, só aceitar. Vão ter que admitir que a coisa tá preta. É o povo preto no poder. Admitir que a coisa tá preta, coisa tá preta. É o povo preto no poder, não tem jeito, só aceita. Só admitir que a coisa tá preta. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu sou daquelas que vivem só news pra documentar, então deixa eu falar. Deixa eu falar, é os preto na cena. Só deixa eu falar, eu tô fora do baralho. Eu sou foda pra buceta e foda eles pra foda pra caralho. Foda pra buceta, a coisa tá preta. Foda pra caralho, a coisa tá preta, black nigga, a coisa tá preta.